coisa por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz. Faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Oh, oh, oh, se é melhor com ela. Saber se você faz amor comigo como faz com ela. Acordei pra ganhar o mundo. Tô me despedindo aqui do meu sofá. Viver a vida, que o tempo é curto. E vou fazer ao invés de falar. Vou me aproximar mais de Deus e me afastar de quem não quer somar. Só tô indo atrás do que é meu. Tem que acordar pro sonho realizar. Eu vou sorrir mais, eu vou amar mais, agradecer ao invés de reclamar. Vou correr atrás, sei que sou capaz de ser exemplo pros meus filhos e orgulho pros meus pais. Eu vou sorrir mais, eu vou amar mais, agradecer ao invés de reclamar. Vou correr atrás, sei que sou capaz de ser exemplo pros meus filhos e orgulho pros meus pais. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Música, prêmios e a sua participação. Tá todo mundo ligado aqui com a gente. Domingão Musical. Bora sim, bora. Bora ouvir o povo do Brasil. Cuide, cuide, cuide, Laquito. Bora sim, bora. Meu povão de todo o Brasil participando. Tá tudo certinho já, meu filho, já? Muito bem. Então bote os três áudios aí, diretão, vai. Cuide, cuide. Olá, tudo bem? Tudo bem, padinho. Eu sou o Josué Rodrigues, moro em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Bahia, sim. Ouço Domingão Musical pela rádio Cultura FM 104.9. E desde já gostaria de ouvir Manu Batidão Universo. Porque... final de semana, o melhor, o maior barato é ei, com Domingão Musical e músicas sensacionais. Valeu, padinho, um abraço. Peça daí, Lequito já fez, foi deletar da pasta aqui, homem. Já tava velha a mulher. Aí já tirou aqui, já atualizou, né, Lequito? Lequito faz atualização direto aqui, né? Então bora sim, bora. Bote mais um, Lequito. Cuide. Olá, Eltos. Quem fala aqui é José da Gruta de Cajueiro. Estou acompanhando você pela Rádio Princesa das Matas, 103,5 FM. Sim. De Sosa, Alagoas. Gostaria de ouvir a música da Claudinha Leite. Uhum. Gostaria de oferecer para todos os ouvintes aqui de Viçosa, Cajueiro. Manda uma luzinha para todos os cajuarenses, viu, Elton? E também para todos aqui de Alagoas. Eu estou acompanhando pela Rádio Princesa das Matas. Agradece, José da Gruta e Cajueiro. Valeu, padinho, um abraço. Alô, José da Gruta em Cajueiro, interior de Alagoas. Todo mundo acompanhando a gente em Viçosa, em toda a região. Um abraço. Bote mais um, Lequito. Olá, Elton Lucas. Papai do céu te abençoe, meu querido. Amém, Maria. Desde humilde, ouvindo um domingo musical pela Rádio Mix, 89.9. É a boa. Tava ausente por falta de... como é que...

não volta nunca mais. Me deixa pra depois, eu te deixei pra trás. Cê só pode tá de brincadeira, cê só sofre na segunda-feira. E sabe, nós dois não volta nunca mais. Me deixou pra depois, eu te deixei pra trás. Cê só pode tá de brincadeira, cê só sofre na segunda-feira. Agora vai sofrer a vida inteira. Tô cansada desse lenga-lenga, ora ama, ora desce a lenha. Foi você que terminou, agora aguenta. Sabe, nós dois não volta nunca mais. Me deixou pra depois, eu te deixei pra trás. Cê só pode tá de brincadeira, cê só sofre na segunda-feira. Sabe, nós dois não volta nunca mais. Me deixou pra depois, eu te deixei pra trás. Cê só pode tá de brincadeira, cê só sofre na segunda-feira. Agora vai sofrer a vida inteira. Sabe, nós dois, não volta nunca mais. Agora no seu rádio, Minuto Curioso. Pra você que é curioso de verdade. Como se sabe a que distância caiu um raio? Para que se chegue a uma distância aproximada entre o ponto em que caiu um raio e o local onde você está, comece a contar os segundos no momento em que o relâmpago, ou seja, a luz do raio, foi visto. E pare quando ouvir o trovão, o som do raio. Depois divida esses segundos por 3 e você terá a distância em quilômetros. Você ouviu Minuto Curioso, para você que é curioso de verdade. Não saia daí, muita música boa ainda vai rolar por aqui. O programa Domingão Musical volta já. Domingão Musical. Aqui toca o seu som. No mesmo quarto, dois enganados. No mesmo ambiente, dois tipos de gente. Um que já criou planos pra terminar, mas não leva pra frente. Um que não sente nada, mas mente na cara, fingindo que sente. Tem um muro no meio da cama. O amor dessa mala saiu pela porta e Lojas Ebert Importados informam a hora certa. 1:31. Ebert Importados é o mais completo. Capinhas e películas você vai encontrar. Tem brinquedos e acessórios, corre e vem pra cá. Ebert Importados é o melhor lugar. Qualidade, variedade, você vai encontrar. Tem Herbert Importados, venha comprar. Aqui você vai economizar. Herbert Importados tem tudo em eletrônicos, acessórios para celulares e muito mais. Agora em nossa loja temos uma máquina de fazer películas para todos os modelos de celulares e iPhones. Herbert Importados, com duas lojas em Camossi. Loja 1, na rua Antônio Zeferino Veras, vizinho à Nova Lotérica. E loja 2, na rua 24 de Maio, no centro de Camossi, vizinho ao Mercado do Frango. WhatsApp 889-9488-0822. Somos as lojas mais amadas de Camossi. Prepare-se para um encontro especial com você mesma. Chegou Nativa Spa Uva Merlot, uma linha de autocuidado com fragrância magnética envolvente. A partir da combinação do extrato de uva e óleo de quinoa, ajuda a retardar os sinais de envelhecimento da pele. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou pelo WhatsApp oficial e garanta até 25% off. Nativa Spa é o boticário. Promoção válida até 13 de abril. Consulte condições nos canais de venda. Em Camucim, quando se fala em moda para todas as idades, qual o nome que vem à sua mente? Quem tem menor preço, mais facilidade de pagamento e qualidade? Crediário Camucim, claro! Para simplificar sua vida na hora de vestir, calçar e usar as mais lindas bolsas, os mais belos acessórios, venha para o Crediário Camucim, onde a mamãe também vai encontrar o enxoval completo para o seu bebê. Crediário Camucim, onde o preço faz a diferença. E tem moda com grife que combina com você. Rua 24 de Maio, no centro de Camucim, em frente à Praça Pinto Martins. Siga o Crediário também no Instagram, @crediariocamucim, ou chame no WhatsApp 99904-9099. Para descomplicar a moda que você quer usar e simplificar a vida, venha para o Crediário Camucim. Alesse, a Casa do Povo trabalha pelos cearenses. Nos últimos 3 anos, a Procuradoria Especial da Mulher chegou a mais de 130 municípios, atendendo mais de 7 mil mulheres. O Departamento de Saúde da Alesse somou mais de 273 mil atendimentos a servidores e entorno. E o Centro de Desenvolvimento Infantil, mais de 47 mil atendimentos. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. Farmácia São Francisco, sua saúde sempre em primeiro lugar. Nas farmácias São Francisco, você encontra a segurança que você está procurando para a sua saúde. Temos uma linha completa de medicamentos e uma linha completa em perfumarias. Atendimento diferenciado, qualidade e a melhor forma de pagamento. Medicamentos sempre novos e com promoções diárias. Estamos localizados na rua Antônio Zeferino Veras, ao lado do Chico Miguel Construções. E na rua José de Alencar, em frente à Praça da Rodoviária. Ligue e peça 3621-1005 ou 99262-6350. Farmácia São Francisco, sua saúde sempre em primeiro lugar. Organização Margarete e Manu. DDD 88 99316-6333, repetindo, DDD 88 99316-6333, é o WhatsApp mais bombado do Brasil, é o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. Então bora simbora, bora ouvir o povo do Brasil. Cuide, Lequito, bora simbora, bora ouvir o povo. Tudo bom? Sou Vanusa de Araújo, da cidade do Rio Grande do Sul, interior, na roça. Tá certo, nossa Vanuzinha. Ô, Vanuzinha redenada, tu é doido. Bora ouvir o povo, Lequito. Oi, Elton, tudo bem com você? Tudo eu bem, Mati. Sou Arlene, aqui da cidade de Tanque Novo, Bahia. Tanque Novo, Bahia. Eu ouço o Domingão Musical pela rádio Guadalupe FM de Riacho de Santana, Bahia. Sim. E a próxima música aí eu ofereço para meu esposo Zeca, meu filho Fabrício, para todos os meus familiares na escuta. Fica com Deus e até a próxima. Valeu, Madinho, um abraço. Meu obrigado pelo carinho. Tamo junto. Bora sim, bote mais um, Lequito. Cuide. Olá, Elton. Olá, Lequito. Aqui é a Diana, da cidade de Camucim, no Ceará. Camucim. 4. Sim. Estou ouvindo o Domingão Musical pela 93.7, União de Camucim, a mais amada e a mais ouvida. É a boa. Manda aí um cheiro pro meu filho Átila, viu? Pode pedir música? Pode? Pode. Se puder, bote aí pra mim a música Não Era Love, com Luan Pereira, MC Tuto e Grelo. Sim. E hoje eu estou mandando a minha primeira participação no seu programa, tá certo? Mas eu escuto todos os domingos, beleza? Beleza, Madinha. E a rocha, papai. Bora! Valtinho, Zeló, Lequito, tudo de bom pra vocês aí, tá certo? Valeu, Madinha, um abraço! nossa Rádio União de Camusim 93,7. Um abraço pra minha madinha aí, nossa amiga Diana. Alô, Diana, em Camusim. Um abraço também pro seu filho Alisson. Todo mundo acompanhando a gente. Um abraço. Deixa comigo, madinha. Um abraço, obrigado pelo carinho. Meu patrão, Elton Lucas Sampaio, eleitor da galera. Fala, Ian. Tô aqui acompanhando o teu programa, cara, direto de Teresina, Piauí, fazendo aqui meu almoço. Olha. Tô escutando pela União FM de Camusim, né? Pelo Rádios Net. Enquanto a gente não consegue aí, enquanto os meus contatos não conseguem aí, uma emissora pra ti aqui em Teresina. Mas tem na região, tem na região. Parabéns aí pelo programa. Depois, eu vou lhe mandar os áudios comprometedores de Lequinho pra você usar aí na programação, tá certo? Se esquecer, me cobre depois, viu? Tá certo. Pra todo mundo, continue aí na sintonia do Domingão Musical, aqui Anjos da Silva, da Bodega do Maguila, nossa co-irmã, né? Domingão Musical sempre junto com a gente em todo o Brasil. Valeu, Elton, valeu, Lequinho. Valeu, valeu, Ian! Pronto, aí! Tá aí que eu gostei, Ian! Um abraço, Ian! Graciazinho! Nascias e acompanha da gente em Teresina. Mas, Ian, também tem rádio aí, pô. Tem rádio na região aí, pô. Tem a rádio. A rádio 100 FM em Campo Maior. Entra em Teresina também, viu? É, meu filho. Ah, sim. Pronto. É o Átila, né? Pronto. O Átila é a sua mãezona Diana. Tô em Camusim acompanhando a gente. Falei qual foi o nome que eu falei, né, filho? O Alisson, né? Alisson não, rapaz. É Átila, né? Pronto, um abraço, pequeno Átila, um abraço, obrigado pelo carinho. Bote mais um, Lequito, bote o povo. Oi, Elton Lucas, eu estou lhe ouvindo aqui diretamente da Rádio União de Camusim. Pai, Camusim tá de confusão. Quem tá falando é Rosneide, pela primeira vez que eu participo do seu programa. Seja bem-vinda, Madinha. Quero lhe pedir qualquer uma música do Pablo. Eita, dessas mais novas, pode ser? Um abraço, amigo. Tá certo. Valeu, Madinho, um abraço. Rádio União de Camusim, 93,7. Rapaz, Camusim, Grija, Martinópolis, Parnaíba, no Piauí, Luiz Corrêa. Tá todo mundo no Domingão. Ô, rádio que chega longe essa Rádio União. Tu é doido, homem. Tu é doido, pensa numa potência. Alô, Zezinho, meu padinho. O Zezinho tá sempre junto com a gente por lá. Um abraço. Aqui é Oswaldo Barbosa, com o do Jacuípe. Estou ligadinho na Mix FM. Gostaria de ouvir dois Siri jogando bola com Luiz Gonzaga. Eita, padinho, um abraço. O povo aí de Conceição do Jacuípe na Bahia também ouvindo pelo som da Nave Mãe, pelo som da Mix. Mix by FM. Tamo junto. Oi, tô Lucas, aqui quem fala é a Nasa do município de Atrelândia, Acre. Sim. Eu ouço seu programa pela Rádio Alternativa FM 87,9. É a boa. Eu queria que você mandasse um alô pra nós do Redenção de Acrelândia. Redenção em Acrelândia, no Acre. Meu povo aí, Redenção, um abraço. Muito obrigado pelo carinho. Todos aí em Acrelândia, no Acre, sempre com o Domingão. Um abraço. Olá, meu amigo Elton. Fala, padinho. Tô falando da cidade de Solonópolis. Solonópolis, Ceará. Rádio Patonils, do senador Pompeu. Sim. Só com fozinho aí, daquele jeito que a gente gosta. Cuida. Cuida, padinho. Um abraço. Meu povão aí de Solonópolis e toda a região, todo mundo ouvindo pelo som da Pato News FM. Alô, Chico do Javá, meu padinho. Um abraço, obrigado pelo carinho a todos aí, nos acompanhando pelo som da Pato News FM. O rádio que vai bater longe, é outra rádio boa, viu? Boa de verdade. Se tem com o Domingão, é só rádio boa, meu filho. Tem rádio ruim aqui, não. Ruim é a rádio que não bota a gente no ar, né? A rádio que não bota a gente no ar, meu filho, tá perdendo. Ele tá perdendo feio na concorrência, não é brincadeira, não. Negócio é sério. Ai, dito, mano. Olá, meu Miguel, eu tô Lucas, tudo bem? Aquela Cileia. Sim. Fugiu com o Miguel, rega a fogueira da Engazeta. Hein? Domingo musical pela fogueira aqui. Sim. Ô, áudio baixo da miséria, Marinha. Gosto muito de ouvir seu programa. Quero que você passe a música mais que a luz das estrelas. Meu universo é você. Ah, se eu pudesse ter a chance, eu juro tudo seu amor. Com roupa nova, Prefeitura da Vaca Morta. Vigi. A mãe José, quando sombrar, meu gente, filho, meu esposo, meus irmãos, filho dela. A você, Alequipe, todos os ouvintes e amigos, forte abraço. Valeu, Madinha. Madinha, quem foi que bateu essa vaca, Madinha? Todo domingo a minha Madinha manda um abraço pra essa, essa vaca morta. Quem foi que bateu essa vaca, pelo amor de Deus? A tal de uma vaca morta. Todo domingo é pegada matando essa vaca. Pobre dessa vaca, né, Lequito? Ave Maria. Bote mais um, Lequito. Cuide. Oi, meu compadre, Fala, Padinho. Aqui é Lourival, de Açu, Rio Grande do Norte. Açu, Rio Grande do Norte, eu, sim. Sintonizado na, 89 FM. É a boa. Quero que você mande uma música para minha família em Sobral, em Crateús, no Ceará. Deixa comigo. É, Simão. Cabeça Branca, ô. Eita! Cabeça Branca, aquela música aqui. É uma beleza. Um abraço, meu amigo. Tudo bom pra você. Valeu, Lourival! Tá vendo aí, né, galera? É, rapaz, por isso que eu gosto desse programa, rapaz. Acaba de tá lá em Açu, Rio Grande do Norte, mandando abraço pros familiares aí em Sobral, ouvindo pela Coqueiros, e em Poti, aliás, em Crateús, ouvindo pela Poti. Tá vendo aí? Por isso que eu gosto desse programa, rapaz. Negada, depois a negada diz não, que é só fuleiragem, que é só não sei o que. É não, negada. Tá vendo aí? Obrigado, ouvindo aí todo o Brasil, interligando aí as famílias, né? Todo mundo acompanhando a gente. Bote aí mais um, Lequito. Dá tempo mais não, meu filho? Bora com sucesso, né? Daqui a pouco a gente bota o povo pra falar mais um cadinho. Bora simbora. Essa toca primeiro aqui. Só aqui. Exclusiva. Chega no lançamento, chega no sucesso aqui no nosso. Pensei que ia ser fácil superar o fim, esquecer você e pensar mais em mim.